Boa noite a todos e a todas. Eu acho que é a primeira vez que eu vou tentar ler um discurso. Eu nunca li um discurso. Eu quero cumprimentar inicialmente o nosso executivo do ano, homenageado desta noite, William. Cumprimentar com muita emoção, porque a sua fala emociona. Quando você foi ali para frente, eu pensei que você fosse pedir um violão e cantar um pedaço da música. Mas a sua voz, a sua emoção saiu como se fosse cantada. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, Donizete Tavares, grande parceiro nosso. Cumprimentar o Marco Paulo, que tem sido um grande parceiro, não do governo, mas da cidade de Platão, na construção de uma cidade melhor, mais justa. Cumprimentar o Coronel Ribeiro por todo esse apoio e segurança que dá a toda essa região que está sob sua responsabilidade. Cumprimentar a família do William. Eu estava aqui olhando e lembro de vocês no primeiro dia que eu conheci o William. Lembro de vocês sentados também na primeira fileira e os seus filhos do William. Eram bem pequenininhos. Quando você falou que era o seu filho e sua filha, eu falei, mas eu não acredito. Eu lembro da sua filha ali errada no braço da mãe, lá na frente, no dia da sua posse, lá na refinaria, do seu filho bem magrinho, mas novinho. Lembro da sua esposa, eu estava sentada lá atrás, não era prefeita da cidade, e ouvi muito atentamente a sua fala. Eu disse que a primeira vez que eu ia ler um discurso. Não sei se eu vou ler exatamente o discurso. Mas você começou a sua fala dizendo exatamente isso aqui. Não tem jeito. O Brasil é vocacionado para estar entre os maiores países do mundo. E a Petrobras tem uma grande responsabilidade com esta tarefa. Essa frase você deixou registrada lá naquele primeiro dia, mostrou a sua paixão de petroleiro, de brasileiro, de cidadão do país que protege, que ama, que defende e que se envolve com a riqueza brasileira, que é o nosso petróleo. Isso você deixou ali registrado naquele dia em que você assumiu a refinaria de Cubatão, que é a primeira refinaria da Petrobras instalada no nosso país, a refinaria de Cubatão. Então, nesse dia, você já conquistou meu coração, Lívia. Queria aqui dizer que se a gente brigou algum dia, eu não acho que a gente brigou. Acho que a gente divergiu, porque brigar é muito forte. E mesmo nas divergências, sempre foi buscando a convergência, porque acredito muito nisso. E se tem uma coisa que você deixa, e aí o zumbi, o miúdo, que estiveram aqui na frente, representando a comunidade, um pedaço da comunidade deixou, é esse seu espírito de generosidade. Generosidade. Porque o William se envolveu com a cidade. Esse envolvimento com a cidade é o seu espírito de generosidade. E isso como foi colocado aqui pelo Donizete. A Sarita lá na Ilha Caraguatá, com o pessoal da Vila São José, o pessoal da Vila Esperança, do Costa e Silva. Então, você se tornou um cidadão da cidade. Aliás, né, a Câmara de Cubatão economiza muito título de cidadão da cidade, né, Donizete? O Ilha merece o título de cidadão da cidade, viu? Porque esse título de cidadão cubatense, pelo envolvimento que ele teve com a cidade. Naquele momento que o William chegava no Cubatão, eu lembro muito bem que ele veio da Bolívia. E estava lá na Bolívia, no olho do furacão, naquele conflito que envolvia as questões de gás na Bolívia, e lá de Cochabamba e Santa Cruz de la Sierra, ele veio direto para Cubatão e entrou também no olho do furacão, porque ele chegou aqui em 2008, meados de 2008, nós começamos Entramos na crise da macroeconomia, com a queda do preço do barril do petróleo, chegou a descer a 40 dólares o preço do barril do petróleo. Então, o IAM é um executivo preparado para as adversidades e que se preparou no campo técnico, como leu aqui, como deixou aqui registrado o Marco Paulo, como engenheiro, mas que também fez o curso de bacharel em Direito e sonhava ser piloto de avião, não dirigiu o avião e naquele dia lá, nesse dia da sua posse, eu lembro que você disse que não dirigiu o avião, mas que ia dirigir com toda a paixão a grande empresa brasileira que era a Petrobras, que era a refinaria Presidente Bernardes aqui de Cubatão. E ao longo desse período, foi exatamente isso, este compromisso desse executivo que é o IAM. E as empresas permanecem. Petrobras continua, a refinaria continua em Cubatão, os executivos, as empresas são perenes, os executivos vão construindo a história, como o verbo que vem te prestigiar, que você continua construindo história. E faz parte da história construída na cidade de Cubatão, pelo respeito ao meio ambiente, pelo respeito às pessoas da cidade e, muito especialmente, a visão social que se tem hoje, de sustentabilidade, se tem mais desenvolvimento econômico atrelado ao desenvolvimento social e humano. Eu posso registrar na minha história, a história de mulher, de mãe, de filha, de avó. Eu registro na minha história coisas importantes e você faz parte dela, representando a Petrobras, que todos nós amamos e você muito especialmente. A primeira pedra fundamental que coloquei nessa cidade como prefeita da cidade foi o Centro de Referência da Mulher. E você estava lá presente com a equipe da refinaria, a equipe da Petrobras, quando nós colocamos a primeira pedra fundamental, que é uma grande obra que será entregue este ano, com toda uma arquitetura, uma estrutura de primeiro mundo, energia solar, com espaço para departamento jurídico, psicológico, apoio às mulheres, com espaço para atender as famílias, as mães. Espero que nunca tenhamos a necessidade de utilizar por conta de agressão à mulher ou violência à mulher, mas que possamos estar utilizando para capacitar e formar as mulheres, prepararmos cada vez mais as mulheres para o mercado de trabalho. E essa visão de sustentabilidade está embutida. Eu vou contar para vocês uma coisa, está embutida, tão embutida, que naquele dia que nós fomos visitar a construção do Centro de Referência da Mulher, estava terminando a parte da construção de uma espejada e faltava a parte de acabamento. Eu falei, puxa, mas seria tão importante se as mulheres fossem terminar a parte da construção civil, o acabamento, pela mão feminina, a mão e o coração feminino, terminando o acabamento do primeiro centro de referência na cidade de Cubatão. Imediatamente, porque o IAM é assim, ele pensa e já está fazendo. Imediatamente ele chamou o responsável pela empresa que estava construindo ali a obra e já chamou e pediu a ele que desse prioridade para as mulheres, para contratar as mulheres para a área do acabamento, do centro de referência da mulher, e as mulheres foram contratadas. Então você abriu espaço para a contratação de mulheres na área da construção civil dentro da cidade de Cubatão, que é um grande desafio para todos nós, neste momento de desenvolvimento, neste momento do pré-sal, em que falta mão de obra na área da construção civil e muitas mulheres querem e vão entrar neste espaço da construção civil. Então, lá vai ser a primeira plaquinha de mulheres que viabilizaram, através de suas mãos, a construção civil. Aliado a isso, o Marco Paulo está, através da Usiminas, caminhando um projeto em que nós vamos assinar agora nos próximos dias, capacitando 100 mulheres para a área da construção civil e que depois, no período de capacitação, serão contratadas pela empresa. É um avanço são ações como essa que deixam marcas e constroem história por onde passa. E é isso que você construiu na cidade de Cubatão. Você construiu história vindo lá da Bolívia e aceitando o desafio de estar na cidade de Cubatão. Para finalizar, eu queria aqui deixar registrado que hoje, nessa concepção do Triple World Online, de se pensar o desenvolvimento do ponto de vista social, ambiental e humano, novos estudiosos, pesquisadores, estão incluindo o termo generosidade. E está sendo incluída na pauta o termo generosidade. E ao longo de sua passagem aqui, que foi amplamente demonstrado, você já fez da sua vida, da sua profissão, da sua postura humana, você incluiu a generosidade na sua vida, enquanto pessoa, junto com a sua família. Então, eu adorei ver a Dona Marinette. Viu, Dona Marinette? A senhora subiu aqui no palco. Eu falei, esse cara tinha que ser filho de uma mulher assim, porreta, como Dona Marinette, né? Dona Marinette, sua esposa. E, então, você agregou este valor aqui a Cubatão. Então, como nós somos seres humanos, somos como commodities, e vamos ao longo de nossas vidas agregando valor, e a cada vez que agregamos mais valor, trocando experiências com pessoas como você, nós podemos dizer que saímos daqui sempre como mais valorosos, com um preço não de mercado, desse mercado da economia, mas com um preço de valor humano muito maior. E você é isso. Você é um commodity com muito valor agregado e que nós temos muito orgulho. E em nome da cidade de Cubatão, eu quero parabenizar o CIESP Cubatão pela homenagem que personifica na sua pessoa a postura do executivo do ano como pessoa humana, como pessoa dedicada e que representa para o Brasil a Petrobras, a riqueza com a paixão e dedicação que você fala, que você semeia essa riqueza, que é a riqueza do petróleo no nosso país. Então, parabéns ao CIESP, parabéns a você, a todos os petroleiros que estão aqui com santo coração, de orgulho neste momento em que o Brasil avança, como você disse lá em 2008, para estar entre uma das 5 maiores potências do mundo com o nosso óleo negro, mas com a preocupação que a nossa presidenta tem, que o nosso presidente Lula focou, que é a questão do petróleo, mas como uma riqueza da humanidade para se perpetuar do ponto de vista econômico e também social. Parabéns, Lula. Obrigada a todos.